Vamos orar? Vamos pedir que o papai fale conosco, que mande o pão diário, o maná do céu. Querido, é importante você aprender a fazer a sua oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar igual o senhor ora, ou igual outro pastor, ou outra irmã. Querido, Deus não está olhando a quantidade e nem a beleza das palavras. Ele está olhando a sinceridade do teu coração, a tua busca. Só isso. Viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Nós estamos em casa. Olha para o irmão aí, a família é tua. Está vendo? É irmão. Né? Estamos todos em casa. Vamos orar essa noite. Feche os seus olhos, coloca a sua mão sobre a Bíblia, sobre o seu coração, onde você estiver. Aí peça que o papai fale contigo. Começa a orar e começa, Deus, fala ao meu coração, meu pai. Manifeste, Deus, através da tua palavra. Ó Deus maravilhoso, eu te peço que venhas a mover, Senhor. Que venhas a trazer, Senhor, uma revelação. Que essa palavra, ela possa ser revelada à nossa vida. Ó Deus, eu sei que a tua palavra é capaz, Senhor, de revelar o que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo, Senhor, que a carne não pode ver. Ó Deus, que o pregador seja revestido do teu Espírito. Unja, Deus, a igreja com a revelação da tua palavra, e que esta palavra possa ser impregnada com o toque do teu Espírito e possa adentrar nas profundezas da nossa alma. Deus, que esta palavra possa trazer transformação, que ela possa trazer impacto de vida em nossas vidas. É que te pedimos, fica conosco, Espírito Santo, durante a ministração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quantos têm convicção que Deus vai falar com o seu coração? Eu tenho convicção, querido, que eu vou pregar segundo a palavra de Deus. Eu tenho convicção que é um coração receptivo aí nesta cadeira, e que a palavra de Deus vai ser poderosa na tua vida esta noite. Você crê nisso? Eu quero falar, e hoje o título da minha mensagem é Um Fruto Raro. Talvez raríssimo. Porque eu quero que você direcione toda a tua atenção sobre o versículo de número 4 que diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Algumas versões está escrito a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Eu estou falando de um homem chamado Zaqueu. Jesus estava na Pereia e ele havia recebido o chamado de uma família muito amada, a família de Lázaro, de Maria e de Marta. Jesus fazia a sua derradeira jornada até Jerusalém e ali haveria de cumprir tudo o que foi profetizado sobre o Filho do Homem. Ali ele haveria de padecer, haveria de ser entregue na mão dos pecadores, crucificado, e depois de 3 dias ele reascenderia da morte e proclamaria a ressurreição e o milagre da graça sobre todos os filhos, a salvação sobre as nossas vidas. Aleluia pela tua obra, Jesus! Mas antes disso, subindo da Pereia, ele vai passar numa cidade conhecida como Jericó. Jericó, havia uma sentença de maldição sobre aquela cidade. Ela, por natureza, era uma cidade maldita. Jericó fala de nós também, queridos, que naturalmente somos malditos. O homem natural está fadado à morte, está marcado para morrer. Romanos 6:23 diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que, por natureza, simbolicamente, todos nós somos Jericó. Longe de Cristo somos Jericó, perto de Cristo somos transformados. Podemos ser considerados como Betânia, a cidade onde o amor de Deus foi derramado, onde houve a ressurreição de Lázaro. Betânia fala do lugar da ressurreição, Jericó fala do lugar da morte. Jericó fala de Romanos 6:23, da maldição sobre o homem. Betânia Fala de lugar simbolicamente, remete a Romanos 8:1, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, eu estou falando de um homem que era conhecido pela sua pequena estatura, um anão. A Bíblia fala que ele era muito pequeno. O povo judeu, por natureza, não é de ser de estatura elevada. Então, quando se fala de um homem que dentre os judeus era de baixa estatura, eu calculo que Zaqueu deveria ter por volta de 1,45m, 1,50m. Baixo, baixinho. Mas diz também que ele não era tão pequeno. Esse homem é um homem cheio de contrastes, cheio de diferenças. Ao mesmo tempo, ele poderia ter desenvolvido um complexo, porque todos olhavam para ele e poderia chamar, ô Zaqueu, sim. Oh, como é que fala o ditado? Pintor de rodapé de parede, tantos outros. Qual o ditado aí que tem de baixinho? Invocado, nanito, né? Tem ditado que todo baixinho é invocado. E tantos outros, né? Apelidos que nós conhecemos das pessoas de baixa estatura. O pequenininho, o anão, e tantos outros chamamentos. Mas é verdade, querido, que a Bíblia nos ensina que esse homem, o versículo 2, fala que ele era o maioral entre os publicanos e rico. Diga comigo, maioral e rico. Olha que contraste. Por um lado, o homem de pequena estatura. Mas por outro lado, ele galgou posições na vida social. E quando nós falamos de publicanos, nós entendemos alguém que recebia uma cota de coleta de imposto dos romanos. Era-se como um homem pegasse o cargo de receber impostos para Roma. Digamos que Roma determinasse para Campo do Meio uma arrecadação mensal em torno de 40 mil reais. Essa era uma cota. Então, um chefe de publicano, o chefe dos publicanos, é alguém que por seu esforço, por suas ações, por seus meios, conseguiu ser o grande supervisor, o gerente de muitos homens que cobravam impostos e que precisavam dar, por exemplo, digamos, como eu falei, um número assim, de 40 mil reais, suponhamos que fosse Campo do Meio. Então eles compravam uma cota e tinham que dar mensalmente para Roma 40 mil reais relativo à cidade de Campo do Meio. A verdade é que o imposto era odiado, porque os romanos, eles estavam em uma terra que não era um deles. Eles estavam exercendo domínio. Eles tinham que pagar imposto para uma terra estrangeira. Ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto? Diga amém. Graças a Deus, você está lúcido. Ninguém gosta, a gente paga porque precisa. Quem gosta de pagar conta de luz? Quem gosta de pagar IPVA? Quem gosta de pagar qual outro? Hã? Conta de água? CPMF? Quantos gostam de pagar isso? Ninguém gosta. Juros? Você gosta, querido? IPTU? Ninguém gosta. Pagamos porque é imposto, é colocado, né? Por isso se chama imposto, né? Você tem que obedecer, não tem questão. Está decidido, está decidido. Então diz que os publicanos, eles compravam uma cota e ficavam responsáveis por determinada região. O problema é que eles extorquiam as pessoas além do que era devido. Então, pela oportunidade, eles precisavam dar 40 mil reais a Roma. Só que eles extorquiam os próprios concidadãos, de modo que eles arrecadavam aí por volta de 80, 100 mil reais. 60 mil, 40 mil era desviado para o bolso. 40 mil vinha para Roma. Então, quando nós falamos de uma pessoa publicana, era uma pessoa que já por natureza, por ser um cobrador de imposto, não é bem-vindo. Agora, alguém que roubava em favor de si próprio, que oprimia os próprios cidadãos, os próprios irmãos, aqueles que conheciam a palavra de Deus, que de maneira alguma poderia fazer esse tipo de coisa. Por isso, quando nós olhamos para a figura de Mateus, quando nós olhamos para a figura de Zaqueu, nós percebemos o porquê do ódio. O porquê que um publicano era tão odiado? Era alguém que oprimia os pobres. Os ricos faziam assim por vezes. Olha, eu vou te pagar tanto, uma certa quantia, eu vou te dar uma propina para você não me cobrar tudo e para você cobrar mais dos pobres. Então o publicano era extremamente ruim. Era uma pessoa extremamente desviada da cidade. Uma pessoa sem caráter, uma pessoa que as pessoas buscavam afastar-se. E quando eu olho na Bíblia, no original o nome Zaqueu significa aquele que é puro. Você está me entendendo? O nome dele era algo paradoxal, totalmente diferente do que ele vivia. A palavra do Senhor declara que o nome dele era puro, mas ele era tudo menos puro. Ele era, o versículo 8 da Bíblia diz que ele até pegava mais. É que era por natureza o que o publicano fazia. Um cobrador de imposto, um extorquidor da sociedade. A verdade é que a palavra de Deus diz que esse homem, a única meta na vida dele era ganhar muito dinheiro. Você entende isso? Querer ficar rico. Diferente do que nós vemos por esses dias? Não. Quantas pessoas, queridos, que você olha e que você vê que ele acha que a felicidade está no dinheiro, num bem material? Quantas pessoas que vivem comprando coisas repetidamente, achando que isso vai trazer felicidade. Compradores compulsivos. Por isso que a televisão tem tanto insistido em jogar na nossa cara, compra. Não é isso? Você está assistindo a televisão e passa o intervalo e o que, é que você vê? Compra. E compra mais. E compra mais. E compra laptop, e compra carro, e compra repelente, compra perfume, compra cueca, e compra roupa, e compra micro-ondas, e compra brinquedo, e compra sexo, e compra o que você quiser. Compre. Não é isso que você tem visto? Eu tenho visto isso na televisão. Zaqueu era um homem desta maneira. Ele buscava ser rico, e por recursos, às vezes não muito bom. Quando eu olho para Zaqueu, eu penso que ele era um homem esperto. Porque para conseguir ser chefe dos outros, não era pouca coisa. Ele não era honesto, mas não era burro. Ele era uma pessoa esperta. A Bíblia diz que esse homem, que buscava ter toda a felicidade através de bens materiais, de galgar uma posição alta na sociedade, ninguém mais poderia falar, olha aí o baixinho pobre. Não, se falava de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o baixinho invocado. O baixinho olhava para ele e falava, aquele lá é Zaqueu, ele é pequenininho, mas o homem é poderoso. Isso é o que os olhos das pessoas viam. Mas se você olhasse com o olhar do Espírito Santo, você olharia para aquele coração e viria uma pessoa triste. Olha aqui para mim, você viria uma pessoa que estava buscando mais do que somente dinheiro. Um homem que buscava paz interior. O pastor fala para mim, qual que é a coisa mais importante da vida? Eu falo, em matéria de importância, guarde isso que eu vou te falar. Não existe três coisas tão importantes como essas. A graça de Deus. A salvação. É o principal de tudo, querido. Se você vem na igreja e não busca isso, você está cego, surdo. Que a coisa mais importante que um homem pode receber é a salvação da sua alma. Jesus disse, que valor que tem uma alma? Ou que dinheiro poderia se pagar? A segunda coisa mais importante que o homem pode ter é paz de espírito. A paz que o dinheiro não é capaz de dar. Coisa, querido, mais importante que a vida pode nos dar é uma saúde. Nessa ordem, salvação, paz e saúde. Pastor, você está dizendo que paz é mais importante que saúde? É. Porque tem gente que está doente, mas está em Cristo, ele pode ter paz no seu coração. Porque Paulo dizia que mesmo quando o corpo se desfizer, há uma glória a esperar. Porque Paulo dizia, sei ter e sei não ter. Sei estar bem e sei também não estar bem. Ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus declara que Zaqueu procurava paz. Jesus mostrou teu coração buscando paz. Jesus olhou para o teu coração hoje e viu uma ausência de paz. Pastor, mas eu estou bem. Eu não estou falando de ficar bem, estou falando de ficar em paz. O que é ficar em paz? É olhar as coisas do mesmo jeito que Deus olha para as coisas. Olhar para a tempestade e não tremer. Olhar para a cruz e ir em direção a ela. É estar sendo afrontado pelos inimigos e estar confiado em Jesus. Isso é a paz. A palavra de Deus diz que esse homem entendeu algo mais precioso do que o dinheiro. A paz de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em João 14, 27 diz Jesus. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Querido, eu estou profetizando a paz de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. A paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz de Deus é a confiança que nós fortalece para vencermos o mundo. A verdade é que eu aprendo com Zaqueu que só podemos receber a paz quando entendemos a sua importância. Só podemos receber algo de Deus quando eu analiso que as coisas são menores do que o meu relacionamento com Deus. Daqui eu buscava algo mais importante do que os bens e a alta posição social que ele tinha. Ele queria ver Jesus, o Rei da Paz. Ele buscava com intensidade. Aqui eu aprendo, querido, para nós recebermos algo de Deus, nós não podemos ser relaxados. Nós não podemos ser preguiçosos. Nós devemos ser intrépidos. Nós devemos buscar um alvo. Nós devemos ser ó. Você está entendendo, querido? O que você está falando, pastor? Para mim buscar algo de Deus, eu preciso ter um alvo. Eu preciso bater na porta e saber o que, que eu vou pedir. Eu preciso estar diante do Senhor. E quando Ele olhar para mim, eu posso estar pronto para olhar para Ele. Eu aprendo com Zaqueu que para mim receber algo e para mim ter um encontro profundo com Deus, eu tenho que vencer todos os obstáculos. Diga comigo, vencer todos os obstáculos. O primeiro obstáculo já foi vencido, você saiu da tua casa e está na casa de Deus. O segundo obstáculo já foi vencido, você está ouvindo a palavra de Deus. O terceiro obstáculo está sendo vencido agora, Deus está colocando fé no teu coração. O quarto obstáculo vai ser vencido agora, há um milagre de Deus sendo derramado sobre a tua vida, você recebe? Ele não deu importância à dificuldade, querido, olha aqui para mim, crente. Olha aqui para mim, cristão, você não pode olhar para a dificuldade. Declara para a pessoa que está ao teu lado, você não pode olhar para a dificuldade. Pastor, fala para mim, o que é dificuldade? Dificuldade é aquilo que eu vejo quando eu tiro o olho do meu alvo. Você já viu o corredor, aqueles corredores de Olimpíada? Tem uma corrida que chama corrida com salto, já viu? Tipo os obstáculos. Já viu assim, o cara vai pulando, ele vai pulando. Você já viu isso nas Olimpíadas? É? Corrida com um obstáculo. Se você notar, aquele que corre, ele não olha para o obstáculo. Ele olha lá na frente. Ele pula e mesmo se esbarra, ele continua. É assim que você precisa ser, querido. Paulo diz assim, uma coisa eu faço. é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Zaqueu fez? Eu preciso ver esse homem. Quantos querem ver Jesus essa noite? Ele colocou no coração uma certeza, ele fixou uma meta a ser perseguida. Você precisa entender dessa maneira, querido. Se você buscar a Deus, você vai encontrar. Se você quiser relacionar-se com Deus, Deus vai relacionar com você. Porque ele já deu um passo na tua direção. Ele já chamou você aqui na igreja. Ele já mandou a sua palavra. Tiago 4:8 diz a palavra de Deus: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se você der um passo em relação a Jesus, Jesus já deu um passo em relação a você. Esse encontro já foi marcado e o milagre está disponível na tua vida. Outra coisa que eu aprendo com Zaqueu é que ele não deu ouvido, isso que é importante, ao que os outros diziam. Talvez olhassem para ele e diziam: ah, vai não, você vai ser baixinho, você não vai achar um lugar. Você vai encontrar Jesus, você é pecador, você é publicano, ele é um homem santo, ele é um profeta. Você quer viver o milagre de Deus? Aprenda a ouvir a palavra, querido. Eu tenho ensinado essa igreja a você relacionar-se com pessoas que progridam a sua fé. Você relacionar-se com pessoas que falem o mesmo idioma. Qual idioma é esse? A palavra do Senhor. Que professam a mesma fé. Você conhece irmão esvaziador de bola? Deixei com uma fé assim, tremendo. Eu recebi uma palavra, você começa a falar com ele. Eu recebi uma palavra do Senhor e está ardendo meu coração. Ele vem com uma agulha e faz assim na sua bola. Você conhece crente vampiro? Que suga? Ah, aquele que faz assim. Sei não. Querido, em nome de Jesus, sai perto dessa pessoa. Afasta do crente vampiro, aquele que tira a tua fé e arranca o teu milagre. Sabe o que Zaqueu fez? Virou as costas para todo mundo. Saiu buscando o alvo dele. Querido, para de ouvir as muitas vozes que o mundo está falando. Para de ouvir o que essa sociedade está pregando. Que você é fruto de uma explosão. Não, querido, você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Creia em nome de Jesus, que Jesus já está operando um milagre na sua vida. Creia na palavra de Deus. O que é que eu preciso dar ouvido, pastor? Eu preciso dar ouvido ao que é importante para mim. Eu preciso dar ouvido ao que Jesus vai falar. Pastor, eu tenho procurado tanta coisa. Eu tenho procurado cura, libertação, salvação na minha casa. Pastor, eu tenho procurado libertação na minha família, cura da doença. Lembra que eu disse para você? Ser é mais do que ter. Tem gente que busca os milagres, tem gente que busca o milagreiro, tem gente que busca as mãos de Deus, tem pessoas que buscam o seu rosto. Lembra aquela música da Alda Célia? Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto. Moisés sempre buscou o rosto de Deus. Nem por isso faltou o pão, o milagre, a libertação e a vitória da sua vida. Quero te ensinar uma coisa durante essa campanha. Esquece das mãos de Deus. Busque a face dele. Esquece, querido, o pão, busque o pão. Você está me entendendo? Porque quando eu acho o coração, eu acho o pão, eu acho o vinho, eu acho o meu milagre, eu acho tudo nele. Diz que Zaqueu saiu correndo e subiu em uma árvore. Versículo 4 que eu chamei a sua atenção. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O sicômoro é uma figueira brava. Aqui não tem no Brasil. Mas é como se fosse uma mangueira que não desce manga. Está me entendendo? É como se fosse uma jabuticabeira sem jabuticaba. É como se fosse uma roseira sem rosas. só tinha folhas. Não produzia fruto apetecível, algo que pudesse comer. A figueira verdadeira, ela produzia flores, folhas e um fruto gostoso. O sicômoro produzia folhas, flores e um fruto amargo. E quando Zaqueu sobe na figueira, a figueira brava era muito mais usada para dar sombra do que propriamente para alimentar alguém. A verdade é que Zaqueu produzia muito mais sombra na vida do povo que propriamente alimentar. Na verdade, ele era frio quando se precisava de calor. Ele era um símbolo de algo que estava acontecendo na própria nação. A nação judéia que não produzia fruto nenhum. Quando eu olho para Zaqueu, ele é o próprio fruto da amargura. Um homem que extorquia o povo, um homem que não tinha felicidade, mas ao mesmo tempo um homem que sobe numa árvore e por um instante ele se transforma e começa a se transformar em um fruto doce. Por quê, querido? Porque ele subiu naquela árvore com algo. Simbolicamente, a árvore hoje é a sua subida à igreja. Talvez você tenha subido com um coração amargo, como Zaqueu. Uma extensão daquela árvore. Mas diz que ele olhou na direção correta. Ele olhou para Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O que era amargo começa a se transformar em doce. O que acontece, pastor? Quando eu busco me encontrar com Jesus, eu esqueço tudo o que eu queria, concentro apenas em me encontrar com Deus. A palavra do Senhor diz que imediatamente Jesus olhou para Zaqueu. Era uma figura, um baixinho em cima de uma árvore, e a procissão de gente, Zaqueu sobe correndo, se machucando, se ralando, e ele olha para Jesus, Jesus vem vindo. Imediatamente ele olha para Zaqueu. E Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Diga o teu nome, por gentileza, forte e alto. Diga o teu nome. Desce depressa que ele vai pousar na tua casa. Ele te viu esta noite. Zaqueu procurou Jesus. Jesus chamou, desce Zaqueu. Ele foi humilde depressa. Quando eu recebo uma palavra de Deus, eu não preciso ficar pensando, será que é comigo? Eu preciso tomar posse. Jesus está falando o teu nome, ele está falando no meu ouvido. Ele está falando, é com esta mulher, é com este homem que eu estou falando, estou chamando para descer, porque eu quero falar algo ao seu ouvido. Aqui você precisa aprender um princípio. Que quando Zaqueu sobe para ficar mais alto, o mundo espiritual, ele desce. Uma é a realidade natural, a outra é a realidade espiritual. Se por um lado aquele homem sobe, quando ele olha para um galileu, um carpinteiro, ele como chefe dos publicanos, ele se humilha. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ah, querido, se ele encontrar um coração humilde essa noite, ah, se ele encontrar o teu coração sedento da glória dele, ah, se ele encontrar um coração querendo bater nessa porta e conversar com Jesus. Ele se humilhou. Quando eu me encontro com Jesus, não existem máscaras. Ele disse o que ele era, um publicano. Ele se humilhou publicamente, ele não ficou com medo do que as pessoas ao lado iriam pensar. Muitos olharam, mas não é esse o publicano, o senhor dignatário? Embora nós odiamos, Roma o ama, um homem de alta posição, um homem que dá festas requintadas, a casa dele é uma casa bonita, não é esse homem, não estava nem se importando. querido, você quer receber o teu milagre? Esqueça hoje o teu irmão do lado. Concentração em Jesus. Na tua busca. Hoje é pessoal, querido. Declara para o teu irmão, hoje é pessoal. Diga, é você e Deus. E diz que ele recebeu o Senhor com alegria. Como que ele recebeu o Senhor? Significa que o fruto foi transformado. Talvez você entrou com amargura no coração. Mas pelo menos essa noite, mostra um pouquinho de doçura com o Senhor. Como é que eu adoço Jesus? E como é que eu recebo ele com alegria? Quando eu tiro a resistência. Quando eu abro a porta do meu coração e falo assim, entra Jesus. Ceia na minha vida. Faça o que você quiser. Me abrace, me embale, me aperce, me elogie. Faça o que você quiser, Jesus. Hoje a casa é tua. Pode colocar a mão no teu coração e declarar assim, entra Jesus. Declara, a casa é tua, faz morada. Faz o que você quiser na minha vida. Mas a grande verdade, querido, querida, ouvinte da palavra de Deus, você que me ouve pela rádio, onde você está me ouvindo, é que aquele homem, quando encontra Jesus, ele vê quão grande e quão bem precioso ele tinha achado, quão valioso era receber a graça de Deus. Ele fez um concerto de vida. Ele resolveu, por livre e espontânea vontade, arrumar sua vida. Querido, olha aqui para mim, se a sua vida está com problemas, eu estou profetizando, Deus vai abrir as portas para você reparar. Se teu problema é financeiro, querido, Deus está entrando na tua casa e está te dando condições de você reparar. Porque Zaqueu tinha condição, você não tem. Jesus me mostra a condição no que você é fraco, não existe potência, no que você tem que clamar e falar assim, Deus, eu não consigo. Receba a capacitação do Espírito Santo para você consertar a sua vida. Mas eu tenho muita coisa para ser arrumado, já que eu também tinha. Roubava os outros, recebeu Jesus gostoso. Senhor, entra na minha casa, entra, entra. Faz morada no meu coração. E que quando Jesus viu isso, alguns disseram, murmuraram. As pessoas murmuram mesmo, viu, querido? Não estranha não as pessoas caluniarem, falarem mentiras, apontarem o dedo, faz parte da natureza humana. O homem, por natureza, é maligno. Apontar o dedo e falar que você não merece, que você não é digno. Isso é normal. O importante é você fechar os seus ouvidos e ouvir o que Jesus vai falar para você esta noite. Jesus disse para Zaqueu, este também é filho de Abraão. Levanta tua mão, filho, filha de Abraão. E disse Jesus, hoje a salvação entrou nessa. Pastor, por que a salvação entrou? É verdade? É verídico? Aonde eu consigo perceber isso? Porque ele disse, Senhor, se tenho roubado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, só para me relacionar com você. Quando a pessoa chama de Senhor, significa que não existe mais eu, existe diretor da minha vida. Quando eu falo que Deus é o meu Senhor, é que eu deixei de eu ser o condutor da minha vida. Significa que a partir de hoje, não existe mais eu, existe somente Cristo a me guiar. Eu descanso. Eu deixo Ele conduzir o barco. Eu deixo Ele conduzir a minha embarcação. Já não decido mais, mas Jesus decide por mim. Já não faço sozinho, mas Jesus faz comigo. Já não sou eu sozinho, mas é Pai, Filho e Espírito Santo comigo. Você está entendendo a preciosidade disso? Quando se torna Senhor, significa que a velha natureza está sendo anulada e a nova natureza está sendo exaltada. Assim funciona, querido. A palavra do Senhor diz que quando Zaqueu se converteu, algum tempo depois, não diz a palavra. Algum tempo depois de convertido, Ele tinha um hábito de todas as manhãs chegar perto de um sicômoro. Ele levava o seu rastelo, ele levava adubo, ele levava esterco, ele levava água. E com todo o cuidado do mundo, ele cuidava de um determinado sicômoro. Perdia assim 2, 3 horas do seu dia, balando ela, regando. E um dia sua mulher disse: "Mas, aqui, você está doido. No tempo pra cá você está com umas manias. Antigamente eu via você só perto da mesa da coleta. Hoje você tem andado tão longe. É verdade que muitos se deixaram. Você está diferente. Muito diferente. Mas esse teu hábito de cuidar dessa árvore eu não entendo. Todo dia é isso? Tem hora que eu olho para essa árvore e penso assim: ah, eu queria ser essa árvore. Que cuidado você tem dela? Por que isso? Você está doido?" Ele disse: "Mulher, você lembra que um tempo atrás, um certo convidado, um homem lá de Nazaré, teve aqui conosco? Eu lembro. Foi depois daquele dia que você está tão estranho, tão diferente. Engraçado que eu estou ficando diferente igual você. Não sei o que aconteceu. Algo aí mudou depois daquela visita. Então, minha querida, naquele dia, quando aquele homem estava aqui em Jericó, havia muitas pessoas. Você sabe que você me ama e eu te amo demais, mas você sabe que eu sou tão baixinho. Pintor de rodapé. Mas naquele dia, querida, eu queria ver aquele homem de toda maneira, mas não havia jeito. Por mais que eu tentasse, não achava uma fresta para me ver. Mas havia uma árvore. Uma árvore que ninguém ia atrás dela, atrás de fruto. E foi nessa árvore, querida, que eu subi, me arranhei, rasguei a minha roupa, de tanta emoção, de tanto desejo de ver ele. E quando eu subi lá em cima, ele vinha se aproximando, e quando os meus olhos bateram nos olhos dele, querida, parece que a minha alma derreteu. Parece que ele me consumiu com aquele olhar. Parece que aquele olhar era a própria essência da vida. Eu não sei como ele ficou sabendo, mas ele olhou comigo, para mim ele esqueceu a multidão, fixou aquele olhar meigo. Tu nunca viu um outro homem olhar dessa maneira. E naquela voz firme, e ao mesmo tempo manso, com autoridade, mas ao mesmo tempo suave. E eu vi ele declarar: "Zaqueu." Meu coração ardeu, querida. Ele disse: "Desce." E desce depressa. Mas eu nem pensei, eu me esbaldei. Fui meio que caindo, arrancando folha e quebrando o galho, mas eu desci. Foi aquele dia que ele veio para a nossa casa, que nós servimos. Foi aquele dia que eu me transformei. E quando eu olho para essa árvore e fico pensando, se ela não estivesse ali, eu não teria esse bem maravilhoso que hoje eu tenho, querido. Eu tenho paz no meu coração. Esse homem foi morto, mas eu busquei saber dos ensinos dele. Ele é maravilhoso. Semeou flores por onde andou. Nunca criou inimigos, embora os inimigos brotassem da terra contra ele. Diz que onde ele ia, os enfermos eram sarados, as prostitutas viravam mulheres direitas, as famílias eram restauradas, os mortos ressuscitados, pessoas eram transformadas, pescadores viravam pregadores. E hoje eu sou um deles, querido, como você também vai ser. Ele olhava para a mulher com os olhos cheios de lágrimas. Esse meu Jesus maravilhoso. Eu olho para essa árvore, eu tenho uma paixão por ela, querido. É como a igreja, né, querido? O nosso ciclo. A gente chega amargo, sobe em cima dela. Aí Jesus olha para a gente, fala com a gente, ministra no coração da gente. E vai descendo uma chuva de paz. E vai transformando o nosso viver. Aí eu já esqueço da doença, eu esqueço da crise, eu esqueço da prestação. E eu sei porque quando eu recebo Ele, eu me encontro com Ele, a minha vida é transformada. Já não existe mais incerteza, mas existe apenas certeza. Já não existe o medo da manhã, porque eu sei que Ele vai estar comigo amanhã também. Eu já não tenho medo para que direção vai minha família, porque eu já começo a chamá-lo de Senhor, Senhor da minha vida. Eu sei que quando Ele é Senhor, tudo está sob o controle dEle. E quando Ele fala que nenhum dos meus se perde, Ele realmente não se perde. Eu tomo posse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse daquele livro chamado Bíblia, em que fala que eu sou mais do que vencedor. Eu tomo posse adentro no céu na salvação que me foi galardoada naquele olhar. Ainda ouço hoje Ele declarar para mim: a salvação entrou na minha casa. Eu não quero desafiar você a subir no sicômoro, mas pode ser no teu levantar um subir. Coloque-se de pé, querido. É você e Ele essa noite. Você vai olhar para Ele. Você vai olhar para Ele. E Ele vai olhar para ti essa noite. Eu quero ver você cantar. Se você pudesse, canta. Diga assim: como Zaqueu. Mais alto que eu puder, só pra diga olhar para ti, chama a atenção dele, chama a atenção, diga Jesus. Entra na minha vida. milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Levanta tua mão. É você e ele, chama. Entra na minha casa. Entra na minha. Diga, mestre. Mestre, vamos. Sara todas. Me ensina, Senhor. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Oh, Espírito Santo, continua com a tua mão levantada, querido, não baixa não, fecha os teus olhos. O Senhor está derramando a paz. Querido, você vai chegar lá. Querido, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Há algo sendo feito na tua vida. Mas está faltando paz nesse coração. É descansar, é confiar nele. Essa paz que excede todo entendimento está sendo derramada na tua vida. O Senhor está falando para você tomar posse dela, que é algo importante. Querido, você não vai cair, o Espírito Santo está sustentando você. E diz o Senhor, se te faltar força, e faltar recurso, o Senhor está abrindo a dispensa do céu sobre a tua vida, para que os teus sonhos possam ser realizados. Zaqueu queria ter paz no encontro com Deus. Diz o Senhor, os teus pensamentos foram sondados essa noite. O Espírito sondou o teu coração e diz: ah, filho, ah, filha, eu estou movendo no sobrenatural. O que você não pode fazer, descansa em mim. Eu estou transformando amargura em doçura. Coloca a mão no teu coração. Eu ministro sobre a direção do Espírito Santo. Toda dureza de coração, toda enfermidade de alma, toda resistência ao Evangelho vai caindo por terra. Vai descendo o bálsamo da paz.